Difusora São Paulo, 960 kHz, ZYK 692. ZYK! Brasil, agora! O mercado de ações do Rio de Janeiro iniciou a semana operando em alta, embora com movimentação inferior à de sexta-feira. No fechamento, o IBV registrou baixa de 0,2% para 41 milhões de títulos negociados, no total de 71 milhões de cruzeiros. Em São Paulo, o índice Bovespa encerrou negativo em 0,1%, o que representou quase 50 milhões de papéis vendidos para uma arrecadação próxima aos 95 milhões de cruzeiros. In Love. É mais uma pra gente curtir juntinho. AM Difusora São Paulo, 960 kHz, ZYK 692. A primavera chega ao Shopping Center Iguatemi com um presente para você. De 22 a 30 de setembro, vá buscar o seu Trevwood e espalhe o seu perfume no ar. Uma promoção do Clube dos Lojistas do Shopping Center Iguatemi. Shopping Center Iguatemi. Há mais de 10 anos, o shopping mais florido da cidade. 8h28. Sensacional! Comprar calçados em Romão Magazine dá pé. Espetacular venda a crédito. Você compra em 3 pagamentos sem juros ou em até 12 meses sem entrada. Em Romão Magazine, você encontra as últimas novidades em calçados para homens, senhoras e crianças diretamente da fábrica. Romão Magazine, a moda internacional do calçado. Avenida Celso Garcia, 4974, Tatuapé. Aberta até 22 horas e sábados até 18 horas. Amplo estacionamento. CYK Show News. Hoje a estreia do elogiadíssimo Mar de Rosas de Ana Carolina receberá todas as atenções do público cinematográfico, mas também formará...